aí da Rádio Vitória FM Cocalzinho, exibindo o nosso Mundo Sertanejo. Minha querida Marisa Mendes, em Brasília, Distrito Federal, ouvinte do nosso programa. Muito obrigado, viu, Marisa? Obrigado pelo carinho de todos vocês. Meu amigo Adão Patureba, o Gilson e a Tuca, na Fazenda Cristal, município de Trombas, Estadão de Goiás, ouvintes da Serra Dourada FM. Um abraço, Ivan Vieira, o Dorcelino, a Irene Gil, o Ézio Santos, o Ademiro Patureba, o secretário Mônica Nunes, o colaborador Samuel. Um beijo para todos vocês aí, muito obrigado, viu? Luan Santana canta Tudo Que Você Quiser. A Isa Torres, uma das suas preferidas, hein? Que eu não vou te ver. Será que esse vazio um dia vai me abandonar? Tem gente que tem cheiro de rosa de avelã, tem o perfume doce de toda manhã. Você tem tudo, você tem muito, muito mais que um dia eu sonhei pra mim. Tem a pureza de um anjo querubim. Eu trocaria tudo pra te ter aqui. Paz por um beijo seu. Eu trago meu destino pra viver no céu. Eu trago minha cama pra dormir na sua. Eu trago mil estrelas pra te dar a lua. É tudo que você quiser. E se você quiser, te dou meu sobrenome. Marcos. Tem gente que tem cheiro de rosa de avelã, tem o perfume doce de toda manhã. Você tem tudo, você tem muito, muito mais que um dia eu sonhei pra mim. Tem a pureza de um anjo querubim. Eu trocaria tudo pra te ter aqui. Eu troco minha paz por um beijo seu. Eu troco meu destino pra viver o seu. Eu troco minha cama pra dormir na sua. Eu troco mil estrelas pra te dar a lua. Em tudo que você quiser. E se você quiser, te dou meu sobrenome. Na palma da mão, assim, vai. Eu troco minha paz por um beijo seu. Fica com a mãozinha no céu. Muito obrigado. Linda canção do Luan Santana, uma das preferidas da minha querida amiga Isa Torres, aí de Santo Luzido Paruá, onde eu mando um abraço para todos os nossos ouvintes aí. Muito obrigado pelo carinho de vocês, viu? Meu amigo Valmir Clabuchar, diretor da Rádio Cultura FM de Salinas, audiência fantástica em Salinas, em Nova Matrona, município de Salinas. Muito obrigado a todos vocês pelo carinho, viu? Um abraço a todos da equipe da Rádio Cultura FM de Salinas. Vamos para São João do Paraíso, onde nós temos a Rádio Paraíso FM, Valmiro Gomes, a Neilza, todos da equipe, audiência fantástica, um beijo no coração de todos os nossos ouvintes aí de São João do Paraíso, Estadão de Minas Gerais. Vamos para Ilicínia, também no sul de Minas, onde nós temos a Rádio Rainha da Paz, nossa parceira, exibindo o nosso programa. A minha querida Kênia, Cristina, e Keila, Cristina e todos os nossos amigos ouvintes aí da Rádio Rainha da Paz em Licínia. Todos da equipe, muito obrigado a todos pelo carinho, viu? Vamos para Araçuaí, Araçuaí FM, exibindo o nosso mundo sertanejo, Estadão de Minas Gerais. Um abraço a todo mundo. Ao Som da Viola traz para vocês hoje a pedidos, Daniel, Tocando em Frente. Vamos Tocando em Frente porque atrás vem muita gente. Minha querida Vânia Rocha pediu para tocar essa canção. Aí, Vânia Rocha, uma das suas preferidas para todos vocês, amigos aí de Pouso Alegre, sul de Minas Gerais, 90.9, nossa parceira. Canta, Daniel. Agora no mundo sertanejo, ao Som da Viola, ao Som da Viola. Porque já tive pressa e levo esse sorriso, porque já chorei demais. Hoje me sinto mais forte, mais feliz, quem sabe. Só levo a certeza de que muito pouco eu sei ou nada sei. Conhecer as manhãs e as manhãs, o sabor das massas e das maçãs. É preciso amor pra poder pulsar, é preciso paz pra poder sorrir, é preciso a chuva para florir. Penso que cumprir a vida seja simplesmente compreender a marcha, ir tocando em frente. Como um velho boiadeiro levando a boiada, eu vou tocando os dias, pela longa estrada eu vou. Estrada eu sou. Conhecer as manhãs e as manhãs, o sabor das massas e das maçãs. É preciso amor pra poder pulsar, é preciso paz pra poder sorrir, é preciso a chuva para florir. Ama um dia, todo mundo chora. Um dia a gente chega, no outro vai embora. Cada um de nós compõe a sua história. Cada ser em si carrega o dom de ser capaz e ser feliz. Conhecer as manhãs e as manhãs, o sabor das massas e das maçãs. É preciso amor pra poder pulsar, é preciso paz pra poder sorrir, é preciso a chuva para florir. devagar, porque já tive pressa e levo esse sorriso, porque já chorei demais. Cada um de nós compõe a sua história, cada ser em si carrega o dom de ser capaz e ser feliz. Estamos apresentando Mundo Sertanejo com Diego Valadares. Voltamos a apresentar Mundo Sertanejo. Já estamos de volta, o Mundo Sertanejo está no ar, minha querida Maísa, Nayusa Pereira, em Montezuma, Minas Gerais, ouvindo o nosso programa, muito obrigado. A Carla Antônia, em Goianésia, também no Estadão de Goiás, meu amigo Ed Santos, em Salvador, no Estadão da Bahia, Dailton Comunicador, os amigos da Super Rádio Atividade, em Santa Rita de Cássia, aí no Estadão da Bahia, muito obrigado pelo carinho de vocês. A Aline Souza, o Luciano, o meu amigo Roxinho, o Helenaldo Oliveira, a todos vocês amigos aí da Vanderlei FM, Vanderlei também no Estadão da Bahia, os amigos da Rádio Adustina FM, em Adustina também no Estadão da Bahia, os amigos da Rádio Talismã FM, em Vila Bahia, Rubens Gomes, todos amigos da Talismã FM, no Estadão da Bahia, exibindo o nosso programa, muito obrigado, minha querida Laine Monteiro, a todos vocês amigos aí de Santa Luzia do Paruá, o Edgar, a mocinha, o seu maridão, a todos vocês ouvintes do nosso programaço Mundo Sertanejo, muito obrigado pelo carinho, minha querida Flávia Rodrigues, em Jaíba, Minas Gerais, meu amigo Raimundo, a Marta, a Amanda, do bairro Massaranduba, em Pouso Alegre, o Sabino, a Mercerei do Coruja, todos vocês amigos, o Yuri, né, a todos vocês, ouvintes da 90.9 em Pouso Alegre, obrigado pelo carinho, minha querida Maria Aparecida, em São Lourenço, a Bruna em Passa 4, o Reginaldo e a Fernanda em Caixambu do Sul de Minas. Um abraço a todos vocês, ouvintes aí da Rádio Cultura Sertaneja. Meu amigo Adilson do Vale manda abraço para todos vocês, viu? Valeu, Adilson do Vale, obrigado pela parceria de sucesso. Léo Magalhães canta A Culpa é Sua. Garçom, a conta, por favor. Que um cigarro e o garçom enchendo o saco diz que vai fechar o bar. Eu pago R$100 no que ainda resta da garrafa, ele não quer vender pra não me ver chorar. Eu já bebi demais, mas eu não vou voltar pra casa hoje, vou dormir na rua. Se eu me tornar um vagabundo por aí, a culpa é sua. Já tô tonto, chato e ninguém tá me suportando. Mas me perdoa, eu já não sei mais o que eu tô fazendo. Isso vai passar, mas só quando ela voltar pros meus braços. E eu que nem bebia, nem saía, só me dedicava a ela. Eu vivia só pra ela. Se hoje eu choro tanto, se eu já tô tonto, e se eu for dormir na rua, isso não me importa mais, isso pra mim tanto faz. A culpa é sua. Já tô tonto, chato e ninguém tá me suportando. Mas me perdoa, eu já não sei mais o que eu tô fazendo. Isso vai passar, mas só quando ela voltar pros meus braços. E eu que nem bebia, nem saía, só me dá. Só pra ela. noite eu vou dormir na rua. Isso não me importa mais, isso pra mim tanto faz. A culpa é sua. E eu que nem bebia, nem saía, só me dedicava a ela. Eu vivia só pra ela. Se hoje eu choro tanto, se eu já tô tonto, e se eu for dormir na rua, isso não me importa mais, isso pra mim tanto faz. A culpa é sua. Isso não me importa mais, isso pra mim tanto faz. A culpa é sua. É sua. Muito bem, a minha querida Nusa Pardinho, sempre interagindo comigo no Facebook. Ela é de Vargem Grande do Rio Pardo. Não perde um só programa Mundo Sertanejo aí pela VGFM. Um abraço ao Juninho Pereira, todos da equipe, a Artemisa Matos, todos vocês, a Rosenilde Pires. Muito obrigado pelo carinho de todos vocês aí dessa linda cidade, viu? Um abraço carinhoso, deixa eu ver aqui, os amigos da Rádio Capivari FM em Abadiânia, o Oliel, o Anito, o João Camargo, o Bideca, todos vocês. E claro, nossos ouvintes maravilhosos, a Deise Cristina, o Pablo, a Joelma, a todos vocês amigos de Abadiânia e toda a região ouvindo o nosso programa aí pela Rádio Capivari FM. Minha querida Carlinha... Deixa eu ver aqui, Carlinha Freitas em São Paulo, também não perde o nosso programa, ela sempre interagindo comigo no Facebook, né? A Samira Souza em Santo Luzio do Paruá também não perde o nosso programa, muito obrigado. A Mauri Trindade também em Santo Luzio do Paruá, não perde um só Mundo Sertanejo, muito obrigado pelo carinho de vocês, viu? A minha querida Patrícia Maiara, aí de Santo Luzio também, de Santa Luzia também, ela pede para mandar alô para os seus papais, o das Neves e a dona Santana. Muito obrigado a todos vocês pela audiência em Santa Luzia do Paruá, Estadão do Maranhão. Meu amigo Afonso Braddock, aí da rádio Nossa Brasil FM, em Formosa, cidade de Goiás, próxima a Brasília, cidade maravilhosa. Formosa, Estadão de Goiás. Nós temos a Nossa Brasil FM exibindo o nosso Mundo Sertanejo todos os dias às 8 da manhã. Logo depois, o Afonso Braddock leva até vocês o programaço dele, Alô Goiás. Um abraço a todos da equipe, a Jaiele, todos os nossos ouvintes aí de Formosa. Muito obrigado pelo carinho. Quem canta bonito, Paulo Terra, Em Meu Corpo Vai Grudar. Olha aqui dentro dos meus olhos e vai ver. Nascer fruir a mais pura verdade, sem fingir. Mas só sou eu que vou fazer você acreditar. Mas é o amor que está em mim que vai te convencer que eu te amo. Aí seus olhos vão brilhar como uma estrela lá no céu. E meu corpo vai grudar como uma abelha sobre o mel. Você vai ser minha rosa e eu serei seu beija-flor. Tudo pra fortalecer o nosso laço de amor. Deixar-me te amar, oh, e vai viver para sempre pra mim. E o amor vai voltar a reinar dentro de mim, dentro de nós. E nunca mais vai deixar-me te amar, oh, e vai viver para sempre pra mim. A mais pura verdade.

exibindo o nosso programa aí com muito sucesso. Quem canta bonito agora? João Pedro e Rafael Mercedita. Recordo com saudade seus encantos, Mercedita, perfumada, flor bonita. Me lembro que uma vez a conheci num campo, muito longe, numa tarde, onde só ficou saudade desse amor que assim desfez. E assim nasceu, nasci com ilusão, com muita fé, mas eu não sei porque essa cor deixou-me dor e solidão. Ela ficou com outro amor e assim me fez compreender o que é o querer, o que é sofrer, porque lhe dei meu coração. Campinas verdejando e a saudade só ficando dentro do meu coração. Mas apesar do tempo já passado, Mercedita, sua lembrança palpita na minha triste canção. E assim nasceu, nasceu querer com ilusão, com muita fé, mas eu não sei porque essa dor deixou-me dor e solidão. Ela ficou com outro amor e assim me fez compreender o que é o querer, o que é sofrer, porque lhe dei mi coração. Maravilha, maravilha, Mundo Sertanejo está no ar. Um abraço, meu amigo Jurandir Coimbra, em São Felipe do Oeste, Rondônia. E ele pede para mandar alô para os seus papais, para toda a sua família, para oferecer todas as músicas do programa. Valeu, Jurandir Coimbra, muito obrigado pelo carinho de todos vocês aí, viu? Meu amigo Marcos Martins, Web Rádio Digital Music, em Caputira, Minas Gerais, exibindo o nosso programa. Muito obrigado pelo carinho, viu? Um beijo aí para Tatiane Santos e a vice-diretora, né? A todos vocês, viu? O programa Sucesso todos os dias às 17 horas. Muito obrigado pelo carinho de todos vocês, amigos ouvintes aí da rádio Web Rádio Digital Music de Caputira, Minas Gerais, do Brasil para o mundo, né? Muito obrigado. Minha querida Maria Angélica em Rio Doce, um beijo para você, Maria Angélica, Fátima, todos vocês ouvintes da Rádio Doce Terra FM em Rio Doce, Estadão de Minas Gerais. Um beijo para todos vocês, viu? Um abraço a todos da equipe. Um abraço aí ao meu amigo locutor Clodoaldo Ferrazzo, da Rádio Educador FM em Moraes Almeida, no Estadão do Pará, exibindo nosso programa com muito sucesso. Um abraço ao locutor Clodoaldo Ferrazzo e todos da equipe da Educador FM em Moraes Almeida, no Estadão do Pará, exibindo o Mundo Sertanejo. Marcos Henrique e Gustavo cantam Deixa o Trem Queimar. Minha galera louca pra se divertir, não tenho culpa se você não quer, não. Tô nem um pouco preocupado se você não tá legal. Quem me deixou foi você, que me trocou pela noitada, que sabe só de balada e depois se arrependeu. Já tô em outra, tô me acabando,

mas só pra ver você voltar. E toda arrependida me dizer: amor, te quero sim. Eu vou deixar você voar, bater as suas asas pra longe de mim. Estamos apresentando Mundo Sertanejo. Voltamos com Mundo Sertanejo. Apresentação, Diego Valadares. Já estamos de volta, o Mundo Sertanejo está no ar. Minha querida Tonha Sá, em Santa Luzia do Paroá. Um beijo para todos vocês e muito obrigado, viu? Meu amigo Raimundo José, da FM 100,9. Aí de Coelho Neto, no Estadão do Maranhão também, exibindo nosso programa com muito sucesso. Muito obrigado, Raimundo, a todos da equipe. Um abraço ao André Chaves, o Valdir Chaves, a todos vocês da Rádio São Francisco FM de Porto Franco, no Estadão do Maranhão, exibindo nosso programa. Muito obrigado pelo carinho, viu? De todos vocês aí de Porto Franco, no Estadão do Maranhão. Meu amigo Fábio Vieira, São Sebastião da Vargem Alegre, Rádio Tribuna FM, um beijo para Andréia, para Elisângela, para Selma, para Cirlei e todos da equipe da Tribuna FM, muito obrigado, viu? Minha querida Flavinha Pinheiro e todos da equipe da Ocidental FM em Porto Walter, no Acre, exibindo o nosso programaço com muito sucesso. Minha querida Cirlene Vaz, os seus papais, toda a família, todos os nossos amigos, aí de Piranhas, Estadão de Goiás, ouvintes da Rádio Satélite FM, um abraço, Jota Oliveira, todos da equipe, muito obrigado pelo carinho, pela parceria de vocês. Quero você para mim, meu novo sucesso, aí na Rádio Satélite FM, assim como em todo o Brasil, graças a Deus. Um abraço a todos, radialistas, que estão me ajudando a estourar essa minha nova música, aí pelo Brasil inteiro, né? Muito obrigado, tocando em suas programações locais. Obrigado. Diego Valadares canta pedido da minha querida Maria José de Posse, Goiás, oferece para Carol, para todos vocês, a minha música que marca também a minha carreira, Casa Vazia, canta Diego Valadares. A cama fria, ela judia, tá bagunçando a minha vida. Coração quebrado, tá machucado, tá condenado a sofrer por essa bandida. Amigos me falam, não fique assim, não sofra mais por essa mulher. Não está sendo fácil, ela foi embora, ela não me quer. Mas não tem nada, não vou sofrer calado a dor da paixão. Esta solidão, mas não tem nada não que posso fazer se ela não me quer. Deus vai me ajudar, eu vou esquecer essa mulher. Não fique assim, não sofra mais por essa mulher. Não está sendo fácil, ela foi embora, ela não me quer. Mas não tem nada, não vou sofrer calado a dor da paixão. Ela não me ama, esta solidão. Mas não tem nada não que posso fazer se ela não me quer. Deus vai me ajudar, eu vou esquecer essa mulher. Deus vai me ajudar, eu vou esquecer essa mulher. Deus vai me ajudar, eu vou encontrar outra mulher. Muito bem, cantei para vocês Casa Vazia, linda canção, né? Silvana Machado e São João do Paraíso, a todos vocês amigos, os papais dela aí no sítio, né? Ouvintes da Paraíso FM, ligados no nosso programa Mundo Sertanejo. Meu amigo Adriano Vieira, em Timóteo, Estadão de Minas Gerais, Rádio Dinâmica FM, exibindo o nosso programa. Os amigos da Rádio Paulista FM, na Grande São Paulo, exibindo o nosso programa com muito sucesso. Muito obrigado. Um abraço, meu amigo Valderlino Miguel, Rádio Rainha da Paz em Ilicínia, Minas Gerais, muito obrigado, viu? Os locutores Pedro Martins, a Suzana Andrade, o Mazarope, a todos vocês, muito obrigado, viu? Meu amigo Cícero Júlio, Rádio Difusora FM de Zedoca, programa todos os dias às 18 horas, aí no Estadão do Maranhão, muito obrigado, viu? O Cícero Júlio e todos da Difusora FM em Zedoca, no Estadão do Maranhão. Os amigos da Rádio Cidades Brasília, um abraço, Cláudio, todos vocês amigos da Rádio Cidades Brasília, em Brasília e Distrito Federal, mais precisamente na Asa Sul, exibindo o nosso programa. Muito obrigado pelo carinho de todos vocês, viu? Meu amigo Big Night e sua banda aí no município de Salinas, fazendo muitos shows aí pela região de Minas Gerais. Valeu, Big Night, um abraço, muito obrigado. Meu amigo Ronaldo Nascimento, da Rádio Fera Mix FM, em Feira de Santana, no Estadão da Bahia, exibindo o nosso programa. Kaique Cadu, de Brasília para o Brasil inteiro, eles que tiveram com a gente no programa especial de Ano Novo, né? Foi muito bacana na quarta-feira passada. O programa foi simplesmente um sucesso. E eles voltam cantando para vocês um grande sucesso aí da carreira deles. Sentimento Bom, cantam Kaique e Cadu. Quero te falar tudo que passei, de tudo que senti, de tudo que pensei, sobre esse amor que só fez bem pra mim. Quero expressar junto com você essa magia linda de viver. Estar ao seu lado é muito importante. Você é tudo que sonhei. Você é tudo que desejei. Agora eu sei que mais do que nunca estou apaixonado. Agora eu sei que essa paixão no peito tá grudada. Sentimento bom de estar apaixonado. Sentimento bom de estar embriagado de tanto amor. Tanto amor. De tanto amor. Tanto amor. Você é tudo que sonhei, e sonhei. Você é tudo que desejei. Agora eu sei, e mais do que nunca, estou apaixonado. Agora eu sei, e essa paixão no peito tá grudada. Agora eu sei, e mais do que nunca, estou apaixonado. Agora eu sei, e essa paixão no peito tá grudada. Sentimento bom de estar apaixonado. Sentimento bom de estar embriagado de tanto amor. Tanto amor, de tanto amor, tanto amor. Maravilha, maravilha, mundo sertanejo, é isso aí, música no seu rádio. Meu amigo Carlos Alberto Munhoz, em São Caetano do Sul, São Paulo, exibindo o nosso programa. Muito obrigado, viu? Rádio Difusora FM. Obrigado, viu, Carlos Alberto? Obrigado pelo carinho, viu? Meu amigo Fran Gomes, Francisco Gomes, em Açailândia, no Estadão do Maranhão. O Pedro Feitosa, todos vocês aí da panificadora Júlia, em Açailândia, Estadão do Maranhão. Todo mundo ouvindo o nosso programa pela Marconi FM. Um abraço a todos vocês aí de Porto Alegre do Norte, Rádio FM Porto Alegre. Um abraço a todos da equipe. Muito obrigado pelo carinho. Minha querida Ceissa Lopes, em Mata Verde, Minas Gerais, ouvinte da Talismã FM. Meu amigo Kleber Santana, em Porto Seguro, na Bahia. Janine Gomes, em Santa Luzia do Paruá. Muito obrigado. Meu amigo Jarbas Pereira, em Paraguaçu, Minas Gerais. A Franciele Rodrigues, em Cuiabá, no Estadão do Mato Grosso. A Lidiane Souza, em São João do Paraíso. Todo mundo ouvindo o mundo do sertanejo. Muito obrigado pelo carinho de todos vocês, pela audiência. Feliz ano novo para cada um de vocês, ouvintes do Brasil inteiro, para todos vocês que compõem as equipes das nossas emissoras de rádios afiliadas à nossa central de produção. Brasil inteiro ouve mundo sertanejo. Vamos ficando por aqui. Humberto e Ronaldo cantam Só Vou Beber Mais Hoje. Segunda-feira estaremos de volta com mais um programaço. Feliz ano novo para todo mundo. Paz, amor, Deus no coração. Tchau, Brasil! Já fiz uma promessa e Deus vai me ajudar. Eu só vou beber, mas hoje amanhã vou parar. Eu já fiz uma promessa e Deus vai me ajudar. Eu só vou beber, mas hoje amanhã vou parar. Eu vou parar, eu vou parar, eu vou parar, eu vou parar. Eu só vou beber, mas hoje amanhã eu vou parar. Arrocha. E assim vai. Só ter uma festinha que a galera me chama. Tenho dois apelidos: Pingos, Pé de Cana, casamento, batizado, formatura, aniversário. E a fecha de bebê, tô pronto pra beber. Eu sei que faz mal, decidi, vou parar. Só mais hoje e amanhã, não dá, não dá, não dá. Mas eu sei, decidi, vou parar. Só mais hoje e amanhã, não dá, não dá, não dá. Já fiz uma promessa e Deus vai me ajudar. Eu só vou beber, mas hoje amanhã vou parar. Eu já fiz uma promessa e Deus vai me ajudar. Eu só vou beber, mas hoje amanhã vou parar. Eu vou parar, eu vou parar, eu vou parar, eu vou parar. Eu só vou beber, mas hoje amanhã eu vou parar. Eu vou parar, eu vou parar, eu vou parar, eu vou parar. Eu só vou beber, mas hoje amanhã eu vou parar. Só ter uma festinha que a galera me chama. Tenho dois apelidos: Pingos, Pé de Cana, é casamento, batizado, formatura, aniversário. E a festa de bebê, tô pronto pra beber. Mas eu sei, faz lá, decidi, vou parar.